Copacabana. O sol a brilhar no teu corpo. Te quero, mas tenho de ir com calma. Se tens defeitos eu não noto. Eu não me importo, não me incomoda. E o que ouvir quase sempre é fofoca. Então vem. A verdade é que quero me dar bem contigo, é só porque convém. Não quero ficar sozinha, quero alguém. Então vem, porque o teu jeito me deixa. Teu jeito me deixa. Tu me deixas. Copacabana, ah, yeah. Vem ter comigo em Copacabana.